Pessoal, hoje falamos de corda de aço ou corda de nylon para quem está iniciando os estudos no violão aqui nesse texto. E também incentivamos navegar na lateral desse blog em categorias onde irá encontrar vários estudos, exercícios e também músicas cifradas para tocar no violão. Então, essa dica de hoje eu acho uma dica bastante importante, porque o iniciante que está começando agora do zero é de suma importância que ele decida qual a corda que irá utilizar para o seu aprendizado musical neste instrumento.